presença. Tu és o meu sustento, tua palavra, meu alimento. Tenho sede de ti, tenho fome da tua presença. Tu és o meu sustento, tua palavra, meu alimento. Preciso do teu amor. Do Espírito.